agora a viagem no nosso Expresso 80. Expresso 80, com Carlos Cruz. Olá, iniciamos mais uma viagem no Expresso 80, uma viagem aí pela pop rock dos anos 80. Começamos então a viagem de hoje, como estava a dizer, com o Zeca 100 Fantastic Day. Agora, a pequenina Cyndi Lauper, Goonies Are Good Enough. Foram os Ahá da Sun Always Shines on TV, será? Agora as Bananarama She-Boy. She-Boy. estivemos com os Dollar, Mirror, Mirror. Agora os gêmeos Bros, When Will I Be Famous? When will I be famous? Necessary to be one with nobody in the sun. tears to pave the way. I fought the fever as I knew. My hair returned to gray. Study your face and fade the frame. Too close for comfort now. We can recall our harmony that lingered but turned sour. Vemos com os Fiction Factory, Feels Like Heaven. Agora os Age of Fantasy, John Wayne is Big Leggy. Take me away. Hey everybody, take a look at me. I've got street credibility. I may not have a job, but I have a good time with the boys that I meet down on the line. Said D-H-S-S. Man, the rhythm that they're giving is the very best. Yeah. I said B-1, B-2. Make a claim, sign your names, all you have to do. Well, folks will be a drag if work can't your bag. And when you let them know you're more dead than alive in a 9-to-5, then they say you've got to go and get yourself a job or get out of this house. Get yourself a job, you a man or a mouse. A finger in your tear, you pretend not to hear. Gotta get some space, get out of this place. When switching up for work. Well, listen, Mr. Average, you're a jerk. Not me, you can't hold me down. Not me, I'm gonna fool around. Gonna have some fun. Look out for number one. You can dig your grave, I'm staying young. Maybe a jetpack guy with a hip high five. A white cool cat with a trilby hat. Maybe leather and studs is where you're at. Make the most of every day. Don't let hard times stand in your way. Give a wham, give a bam, but don't give a damn. Cause the benefit gang are gonna pay. Now reach up high and touch your soul. The boys from wham will help you reach that goal. It's gonna break your mama's heart. It's gonna break your daddy's heart. Too bad. But you'll throw the dice and take my advice. Cause I know that. Estivemos com uma versão alternativa do Wham Rap, dos Wham. Agora Swing Out Sister, Breakout. My pride, principles denied, passion baked and sold to the end. estes foram os Hollywood Beyond, What's the Color of Money. Agora, Kiki D e o tema Star. Rock and roll are the games you play. Half liar, see your name in lights. Temporarily social suicide. Oh, oh, don't you tell me it's rough. At the top you get the cream of the crop. Seekers, they're unreal to real. This week, break the world, next week, who knows? Oh, oh, don't you tell me it's rough. Oh, oh, don't you tell me it's tough. Stop, that's what they call you. How long you waited to get where you are? Stop, that's what you wanted. This week, I shot a save. Einstein, I go. estivemos com os Landscape, Einstein a Go Go. Agora Owen Paul, My Favorite Waste of Time. You're mine. You're the one. apanhámos os Bad Manners no seu Special Brew. Agora, Howard Jones, What is Love? Too many times now. are much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined, I'm gonna get it right. Foram os Fairground Attraction e o tema Perfect. Agora Martika, Toy Soldier. Should have been this way. What can I say? foi a voz de Nick Kamen, Each Time You Break My Heart. Agora, o end title do filme Blade Runner, Vangelis.

pesquisa militar nas ditaduras de Estado. Pedi pesquisa militar, novidades científicas. Pedi pesquisa militar e pensamento de vanguarda, meu bem, meu bem. Pedi pesquisa militar. Software, melodia futurista. Hardware, pesquisa militar. Velocidade, poesia da vertigem, vinda da loucura militar. Good luck. Deficiência imunológica pode ser de pesquisa militar. Epidemias ecológicas vem de pesquisa militar. O novo herói de guerra não é de academia militar. Aquele herói bonito com saúde é museu em Hollywood. Software, melodia futurista. Hardware, pesquisa militar. Velocidade, poesia da vertigem, vinda da loucura militar. Militar, a ditadura de Estado, vendi pesquisa militar, novidades científicas, vendi pesquisa militar, e pensamento de novato, meu bem, bem, vendi pesquisa militar. Software, melodia futurista. Hardware, pesquisa militar. Velocidade, poesia da vertigem, vinda Os Inimigos do Rei, pesquisa militar. Agora em sotaque português, mas lá do norte, trabalhadores do comércio, sexo, fado e bacalhau. Uma grande versão do Sex and Drugs and Rock and Roll de Ian Dury. Ouçam. Caracóis, o buquilar, todo o rio, saca agora um quer canhões. Vai rua do Madragoa, tudo é Lisboa antiga. Basta fado e bacalhau. Bem, tá amiga? Bacalhau. A fada do sexo e bacalhau. foram chutes e pontapés, torres da Ciberlândia. Agora a voz de João Agordela, já desaparecido, chateados a primeira vez. Já chegámos ao fim de mais uma viagem neste Expresso 80. Não se esqueçam, para a semana, cá estaremos novamente, à mesma hora, no mesmo local. Acabamos então a viagem de hoje com o UHF na tua cama. Na tua cama. sua cama. Na tua cama, na tua cama,